Boa tarde a todos, que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Nesta tarde abordaremos o tema causas anteriores das aflições. É um tema que todos nós, que já aprendemos algumas coisas sobre espiritismo, sobre vida espiritual, nós sabemos já que vivemos hoje, no presente, o resultado daquilo que nós fizemos no passado. E é uma ideia que muitas vezes nós simplificamos demais. É uma ideia que, de tanto a gente ouvir falar e a gente acha que já aprendeu tudo sobre ela, nós achamos que, por já saber tudo, nós esquecemos alguns detalhes, alguns aspectos importantes desse tema. Ele é um tema que merece, da nossa parte, sempre uma reflexão, sempre uma volta à base, à origem, de onde vem esse conhecimento que nós temos. Por que que nós admitimos que existem situações do presente que são reflexo daquilo que nós praticamos no passado? Por que que nós aceitamos isso? Relembrar esses princípios é algo fundamental, é algo que nós devemos fazer periodicamente, e é sobre isso que nós vamos tratar nessa tarde. Essa lembrança que nós temos que ter desses princípios, dessa base, desse conhecimento que nos ajuda a entender por que nós passamos pelo que passamos e até nos ajuda a nos libertar do sofrimento. Então, por isso que nós vamos, nessa tarde, destacar alguns dos aspectos desse tema, causas anteriores às aflições, que se encontra lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo, ele é fundamental para a nossa compreensão desse tema. É um capítulo base que nós temos que estar sempre voltando, sempre estudando, sempre refletindo sobre ele. E é curioso que, à medida que vão passando os anos, que nós vamos amadurecendo, o nosso entendimento sobre esse capítulo muda também. À medida que nós vamos estudando mais, a nossa compreensão sobre esse tema, ela vai se ampliando. Por isso que os temas do Evangelho, tem pessoas que às vezes dizem assim: ah, mas é repetitivo fazer o Evangelho no lar, porque sempre cai determinada página, ou eu já conheço esse capítulo inteiro, então para mim é desnecessário relê-lo. Isso é uma ilusão da nossa parte, porque na verdade nós precisamos às vezes amadurecer para entender certas colocações, entender num nível mais profundo, não só no entendimento inicial, compreendendo uma ideia, mas sentindo-a, vivendo-a. E essa compreensão, ela nasce de um estudo, de uma volta frequente a esse capítulo. Esse capítulo, Kardec organizou relacionando o quê? Algumas passagens das bem-aventuranças. Quando Jesus afirmou que as pessoas que passavam por momentos difíceis, por lutas, por dificuldades, seriam bem-aventurados no futuro. É ali que ele desenvolve toda a parte teórica, que explica, que contextualiza por que que o sofrimento está presente na vida humana. E também explica qual a relação que tem as nossas ações do presente com aquilo que nós fizemos no passado. É aí que vem a ideia de justiça das aflições. Por que que é justo passarmos pelo que nós passamos? Esse é um capítulo, então, que merece um estudo metódico da nossa parte, periodicamente ao longo da vida. Aqueles que quiserem realmente compreender, entender em profundidade a doutrina espírita, que quiserem realmente entender em profundidade os ensinamentos trazidos pelos espíritos superiores, podem ler muitas coisas e devem se informar sobre muitas novidades que aparecem, deve adquirir conhecimentos de todas as áreas, científicos, humanísticos, novas informações que surgem do mundo espiritual, mas voltarmos para as nossas bases, que são chamadas as obras básicas, e não são básicas porque elas são simples, mas é porque elas são o fundamento, elas são a pedra angular, o alicerce onde se constrói toda a edificação doutrinária, todo o conjunto de conhecimentos que nós temos. Elas são básicas porque elas são o fundamento, elas são a base sobre onde tudo está alicerçado. Então, compreendê-las, e mais importante, fazer uma manutenção, assim como fazemos uma manutenção em alicerces de uma construção, nas paredes que sustentam uma construção, assim como a gente deve ter uma preocupação constante em verificar se elas estão ainda suportando o peso, estão ali suportando toda a construção, nós também, no nosso conhecimento teórico, precisamos fazer essa revisão permanente. Porque muitas pessoas ao longo da vida, com os embates, as dificuldades, acabam esmorecendo, acabam se sentindo enfraquecidas, porque a sua base de conhecimento enfraqueceu, porque elas esquecem, elas acabam muitas vezes não percebendo, na hora que chega a provação, a dificuldade, o sentido de tudo aquilo. Por isso que refletirmos e lermos periodicamente as chamadas obras básicas do Espiritismo, as obras que representam o trabalho de Allan Kardec, reunindo os conhecimentos que os Espíritos trouxeram, contextualizando-os, explicando-os, comentando-os e associando-os ao Evangelho de Jesus, isso tudo é fundamental para nós que queremos evoluir com esse conhecimento. Queremos utilizar esse conhecimento para o nosso crescimento, a nossa evolução espiritual. Então, voltarmos a esse capítulo 5 é fundamental para a gente entender o sentido da nossa existência, sentir por que que passamos pelo que passamos. E além de compreender, é interiorizar esse conhecimento. E é impressionante porque ele também nos dá nesse capítulo a indicação de como superar a dor, de como superar o sofrimento, de como superar as dificuldades. O problema é que muitas vezes a gente reluta com essas indicações, porque elas nos falam de humildade, elas nos falam de superarmos o nosso orgulho. E nós muitas vezes não queremos aceitar isso. E é por isso que não nos libertamos da dor e do sofrimento, ou pelo menos por isso que não temos força para passar por esses momentos difíceis que estão reservados para todos. Independente da sua situação cultural, social, econômica, todos estão sujeitos a esses momentos de dor e sofrimento, onde a gente faz o questionamento: por que de tudo isso, meu Deus? Por que eu tenho que passar por isso? Por que que eu enfrento dificuldades desde que eu nasci? Por que que a minha vida é uma sucessão de desafios, enquanto outros, bem próximos a mim, usufruem só de facilidades, de favores, usufruem de tantas situações positivas, enquanto eu estou aqui relegado ao esquecimento, ao abandono? Muitas pessoas se questionam dessa forma e são levadas para o materialismo, para o ateísmo, em função da dificuldade de aceitar um Deus que para uns favorece tudo e para outros só cria problemas, ou permite que esses problemas aconteçam. As explicações tradicionais, antigas, que as religiões tradicionais nos trouxeram até hoje, dizendo simplesmente, são os desígnios insondáveis de Deus, já não atende mais o espírito humano porque ele está em evolução. À medida que ele evolui, que ele vai experimentando a vida e ele vai lutando, surge nele o questionamento: por que isso? Há uma fase na existência humana, como na época em que Jesus disse para o povo: bem-aventurados os aflitos, que as pessoas se consolavam apenas com esse tipo de consolação. Fica tranquilo que um dia sua recompensa virá. Suporte e você vai passar por isso. O povo, no tempo de Jesus, estava espiritualmente ainda jovem, imaturo. Não buscava questionamentos mais altos. Mas nos nossos dias, nós evoluímos nesses 2000 anos. A humanidade progrediu. E é para ser isso mesmo. Questionarmos por que sofremos. É aí que vem no século XIX os espíritos superiores, então trazendo a explicação para uma humanidade já amadurecida, que já não aceita mais as explicações tradicionais, as explicações que foram dadas há 20 séculos atrás. Então, esse capítulo ele vai ser importante para a nossa vida na atualidade, para a nossa reflexão. E vamos falar nesta tarde desses aspectos que geralmente nós esquecemos desse capítulo. São situações que muitas vezes a gente, por achar que já sabemos tudo da lei de ação e reação, da lei de causa e efeito, nós esquecemos. Nós não vamos ter tempo de falar tudo, mas o que falarmos hoje já vai ser a base para quando chegarmos em casa, pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo e lermos esse capítulo, refletindo, pensando atentamente em cada parágrafo, em cada ideia que está ali transcrita, procurando o entendimento. E aí, com essa base de hoje, nós vamos ter muito mais elementos para devassar e descobrir novas ideias que estão ali, que nós muitas vezes já lemos e não nos apercebemos ainda. Então, uma das ideias importantes que nós não podemos jamais esquecer, que tudo existe, que tudo que acontece conosco tem uma causa, porque todo efeito tem uma causa. Tudo que nós passamos na nossa vida tem uma origem. E é fácil para a gente identificar a origem dos nossos problemas quando nós os criamos aqui na presente vida. Eu tomo uma decisão errada hoje e sinto as consequências amanhã. Isso é fácil perceber. Mas e quando essas consequências chegam hoje e eu não lembro do ontem? Eu não lembro do que eu fiz no meu passado? Como lidar com isso? Nós partimos então desse princípio que ele é fundamental, que todo efeito tem uma causa. Então, se hoje eu passo por dificuldades, por problemas, há uma origem para isso. Tem pessoas que preferem as ideias fáceis, de dizerem assim, olha, o problema hoje da sua vida é porque lançaram uma maldição sobre você, fizeram um trabalho de macumba para você, e você está experimentando tudo isso hoje porque as pessoas são más, você é bonzinho, então, por isso que isso está acontecendo com você. É muito complicada essa ideia, porque essa ideia nos coloca no mundo como seres que estamos aqui totalmente desprotegidos. O Deus Todo-Poderoso não nos serve, então, para quem acredita nisso. Que alguém possa fazer o mal a mim, sendo que Deus sabe disso. Como é possível isso acontecer? Se Deus é soberanamente justo e bom, por que ele permite que os seus filhos ajam dessa maneira a ponto de atrapalhar a existência um do outro? Então, aí vem esse questionamento. Por que que acontece isso, então? Será que as pessoas têm um poder assim sobre a nossa vida? E por que que é uma ideia cômoda? Porque é mais fácil a gente sempre transferir a responsabilidade para os outros. Observe se não é isso que a gente está fazendo na vida o tempo todo. Sempre a gente está atribuindo os problemas para outras pessoas. São elas que são más, são elas que criam a dor, são elas que provocam sofrimento e nós somos bons. Mas se nós fôssemos amigos dessas pessoas que fazem o mal, eles iriam reclamar também que eles são sempre bons e os outros é quem fazem mal para eles. E as pessoas vivem nesse esquema de acusação um sobre o outro. Ah, eu passo por isso porque alguém fez para mim algo ruim. E as pessoas, elas nunca vão se libertar dessa ideia enquanto elas ficarem nesse estado de jogar a culpa sobre o outro. Porque é mais fácil realmente a gente atribuir os problemas da nossa vida aos outros. A magia, a supostos seres do mal. É fácil a gente estar sempre atribuindo a eles. Só que quando a gente tem que pensar que talvez somos nós que criamos o sofrimento, nós que desencadeamos reações que se voltam contra nós, muitas pessoas já repelem a ideia de pronto. Elas já não querem mais aceitar essa ideia, por quê? Porque essa ideia nos coloca como responsáveis por nós mesmos. E nós fomos até, durante muitos séculos, nas várias encarnações que nós tivemos, nós fomos acostumados a acreditar que o mal vem sempre do outro. E ele nunca nasce das nossas ações. Nós somos levados muitas vezes a acreditar que a dor e o sofrimento não surgem como resultado das nossas ações, mas sim porque os outros provocam, porque seres alheios provocam. Essa foi uma visão equivocada que durante séculos plantaram na mentalidade humana, de que o mal está sempre fora e é ele que nos agride. Hoje nós sabemos que existe até a possibilidade de alguém desencadear o mal para o outro, mas só é atingido aquele que se colocou em condições de ser atingido. E nós nos colocamos em condições de sermos atingidos de que forma? Quando nós estamos agindo de uma maneira que é em desequilíbrio com essa harmonia universal que existe. Quando eu estou desassociado, quando eu estou fora de sintonia com o que existe de superior. Quando eu me afasto do bem, aí eu me torno vulnerável. Aí eu estou abrindo todas as portas da minha vida para que quaisquer ações possam me atingir. É isso que nós aprendemos na doutrina espírita, então. Quando algo nos atinge, não é porque nós somos inocentes e o outro é o malvado. É porque nós criamos condições para que isso nos atinja. E essas condições, elas são criadas pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, ou seja, por aquilo que nós fazemos. É isso que cria condições para que qualquer coisa nos atinja. E há, naturalmente, problemas e sofrimentos no mundo que eles virão independente de a gente ser bom ou ruim, de a gente estar em sintonia com o bem ou não. Porque faz parte de um quadro de condições da vida material. Passar por lutas, por dificuldades, é o normal nesse mundo. É o que muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar. Que nós não estamos no mundo de férias nem a passeio. Nós não estamos no mundo num momento de lazer e de recreação. Nós estamos no mundo numa oportunidade de trabalho, num período de crescimento. Então é natural que ocorram situações na vida que vão muitas vezes ser contrárias ao nosso bem-estar, à nossa comodidade, ao nosso conforto. Mas essas situações, elas estão num quadro de lutas, elas estão num quadro de dificuldades que fazem parte daquilo que a gente chama oportunidade de crescimento, oportunidade de evolução. Se nós tivéssemos somente facilidades, nós não cresceríamos espiritualmente. Se não tivéssemos os desafios da vida, as lutas, situações que nos mobilizam para desenvolver as nossas forças interiores, nós seríamos crianças espirituais para sempre. Nós nunca teríamos oportunidade de evolução. Nós seríamos espíritos imaturos eternamente. Então aqui a gente começa a entender qual é o sentido do sofrimento, qual é o sentido das provas que nós atravessamos na presente existência. Passamos por dificuldades, não porque apenas desencadeamos no passado essas dores e esse sofrimento, mas porque passar por essas experiências modifica o nosso mundo íntimo, transforma a nossa pessoa, faz a gente ser diferente. Então as provas, elas fazem parte do quê? De um grande programa didático, divino, para a nossa evolução espiritual. Por isso que os Espíritos nos ensinaram em tantas passagens que nunca podemos amaldiçoar as dificuldades, as vicissitudes da vida. Não é que nós vamos ser aquela criatura frágil, doentia, que gosta de sofrer. Mas nós vamos entender que os impedimentos, as lutas, são na realidade o quê? Elas são oportunidades de crescimento, porque elas fazem surgir algo de dentro de nós. Desencadeia o eclodir de forças que nós carregamos lá dentro, em germe, mas que elas precisam ser testadas e precisam ser exercitadas para elas crescerem. Porque potencial para sermos bons, superiores, amorosos, caridosos, todos nós temos. Todos nós trazemos o potencial de um dia nos tornarmos criaturas fantásticas, criaturas plenas de realizações, plenas de amor, plenas de paz interior. Todos nós trazemos isso. Só que isso é dado para a gente numa condição embrionária, numa situação inicial apenas. Se nós não passarmos por situações desafiadoras, isso não cresce dentro da gente. A gente não se transforma. É como uma pessoa. Todo mundo é capaz de aprender algumas coisas. Se a pessoa nunca tiver contato com oportunidades de aprender aquilo, ela não aprende. Nós somos assim. Se nós não tivermos oportunidade de desenvolvermos os nossos potenciais interiores através das lutas, dos desafios da vida, nós não crescemos. Então nós precisamos parar com esse mecanismo de achar que tudo é culpa dos outros. Culpa da família, culpa do vizinho, culpa dos amigos invejosos. E começarmos a atribuir a nossas próprias ações a causa dos efeitos que nós estamos sentindo na vida. Esse é o primeiro passo para a gente aprender a aproveitar a experiência terrena. É assumir uma responsabilidade de que nós somos os condutores da nossa vida. Deus nos dá tudo. Deus nos garante todas as condições de evolução. Ele nos dá a força, Ele nos dá esse planeta extraordinário, essa casa maravilhosa que nós chamamos de Terra. Ele nos dá a oportunidade de convivermos em sociedade, que é essencial, é fundamental para a evolução do espírito. Ele nos dá a família, Ele nos dá tudo. Ele nos dá os meios de modificarmos esse mundo. Agora, realização, fazer-se crescer, é a nossa parte, é nosso atributo. E se a gente não assume a responsabilidade sobre a nossa existência, começando por admitir que somos responsáveis por aquilo que ocorre conosco, nós não crescemos, nós não evoluímos, nós não mudamos a nossa condição espiritual. Ficamos estacionários, porque não percebemos aonde precisamos produzir mudanças. E se nós não percebemos, elas não acontecem. Outra ideia que não podemos jamais esquecer é a de que o homem nunca escapa às consequências das suas faltas. As pessoas às vezes clamam no mundo por justiça, esperando que aqueles que criaram dor e sofrimento na sociedade venham apagar. E a sociedade deve trabalhar para que, por meios justos, todas as pessoas que criam dificuldades e problemas respondam por isso perante as leis. Mas nós não precisamos odiar ninguém porque eles criaram o mal, porque eles disseminaram os problemas da sociedade. Porque todos eles estão algemados às consequências do que eles fizeram. E nós também. Estamos algemados, como nessa imagem, acorrentados àquilo que nós criamos no passado. E não temos como fugir, porque quando você foge, as suas lutas, as suas dificuldades, os seus problemas, eles te seguem aonde você vai. Mas nós temos que, sim, solucioná-los. Temos que nos libertar, porque daí nós podemos ir embora e deixar essas situações para trás. Por isso que há pessoas que, às vezes, elas querem fugir dos seus compromissos mais difíceis. E o exemplo mais didático que a gente tem para falar disso é quando a gente pensa na família. Tem gente que tem famílias desafiadoras, problemas muito grandes. E qual que é a ideia que dá primeira quando os problemas familiares surgem? De a gente cair fora, largar tudo para trás e viver uma nova vida, não é? E há pessoas que fizeram isso. E elas encontraram paz nas novas famílias que elas constituíram? Também não. E outras que vão trocando de situações, e elas sempre encontram os problemas, porque o problema não está em si apenas nos outros que fazem parte da família. Também está em nós. Também está em como nos relacionamos uns com os outros, em como lidamos uns com os outros. E há situações que nós podemos modificar a partir de uma mudança da forma como nós enxergamos o nosso familiar. A forma como nós o encaramos torna muitas vezes aquela convivência menos pesada, menos difícil. Ela vai se tornando transformadora. Por quê? Porque nós mudamos a nossa forma de encarar o outro. O problema é que sempre nós tendemos a atribuir ao outro o problema. É o outro que cria confusão, é o outro que provoca as brigas, é sempre o outro. Os pais veem isso nos filhos, quando eles estão em atrito, em períodos de conflito. É sempre um acusando o outro, não é assim? Mas, quando a gente tem que dar razão para um, a gente fala, olha, nenhum de vocês tem razão, porque todos estão agindo de maneira infantil, sem vontade de entendimento. Quando um vai amadurecendo, ele já não aceita mais as provocações do outro. Por quê? Porque ele passa a ver a vida de maneira diferente. É assim que se dá em qualquer relacionamento. Quando a gente vai amadurecendo e vai crescendo, a gente vai percebendo que a forma de lidar com aquela pessoa deve ser de maneira diferente. Naturalmente que existem muitas vezes situações que são extremas, em que até poderia se justificar um afastamento, mas isso é um caso à parte. Na maioria das vezes, as pessoas estão em conflito porque elas não percebem que há mudanças que elas poderiam realizar e que isso traria um benefício muito grande. Por isso que antes de acusarmos os outros nas situações de disputa que nós temos, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, vejamos se não temos algo a mudar em nós para aprimorar esse relacionamento, para transformá-lo e daí obtermos um resultado mais satisfatório dessa vivência, dessa experiência em comum. Porque nós podemos fugir das nossas provas, temos como abandoná-las, mas elas voltam no futuro porque elas não estão no exterior, elas estão dentro da gente, elas são o reflexo do que nós somos. Se nós nos modificamos, as nossas provas mudam também. Por isso que não adianta pensar em fuga, mas temos que pensar na solução daquilo que nós temos a solucionar. Por quê? Ninguém escapará de nada do que criou de desequilíbrio. Todos terão que, em um momento, voltar àquele ponto e refazer o equilíbrio com aquelas pessoas, com aquela situação. Outra ideia fundamental do capítulo, e que temos que pensar e refletir muito sobre ela, é a de identificar os nossos defeitos e trabalhar sobre eles. É a melhor maneira para nos libertar dos nossos sofrimentos. Observe o sofrimento que nós experimentamos na vida e veja qual a correlação que existe entre esse sofrimento e o seu modo de ser, o seu modo de sentir, de ver a vida. Veja o quanto aquilo mexe com você. Trabalhe o seu mundo interior, iniciando por uma aceitação daquela condição que você vivencia. Mas não uma aceitação de submissão apenas, mas uma aceitação para transformação. Uma aceitação daquele que primeiro vai buscar a paz para iniciar o trabalho de renovação, de modificação. Porque nós não temos como nos libertar do sofrimento, das provas, das dificuldades, enquanto nós não aprendemos as lições que eles têm a nos ensinar. E as lições que eles têm a nos ensinar estão sempre relacionadas com os nossos sentimentos, com as nossas ideias, como nós vemos o mundo. Se nós queremos libertação efetiva da dor e do sofrimento, libertação efetiva das provas, das expiações, vejamos o que elas têm a nos ensinar sobre nós, sobre como sentimos a vida, como vemos a vida. Porque é desse processo de autoconhecimento e de renovação que o quadro vai se transformando. É aí que as renovações vão acontecendo na nossa vida, é aí que nós vamos crescendo e nós vamos nos modificando. E existem situações na vida que elas não são sempre provas desencadeadas do passado. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Tem pessoas que, quando descobrem que existe a lei de ação e reação, reencarnação, elas passam a achar que tudo o que acontece na vida é sempre porque elas fizeram mal no passado. E nem sempre é assim. Há inúmeras situações da vida material que elas acontecem porque elas são próprias aqui do mundo material. E há outras que nós pedimos para enfrentar porque nós queremos aprender algo. E há pessoas que, quando estão vivenciando isso, elas amaldiçoam essas situações. Elas falam: meu Deus, por que me impuseste essa prova tão difícil? Mal ela sabe que ela pediu essa experiência. Ela solicitou: eu quero vivenciar tal condição porque eu quero aprimorar tal característica do meu ser. Eu quero crescer nesse aspecto. Quantas dessas provas podem ter sido pedidas por nós e hoje nós estamos rejeitando, hoje nós estamos repudiando. Então, antes de pensarmos que algo é um castigo, que algo é a lei de ação e reação nos cobrando algum resultado, alguma modificação, pensemos: o que eu posso me modificar com essa experiência? Porque talvez a nossa mudança, o nosso crescimento, nossa melhoria interior com essa experiência é o que nos liberta dessa prova e desse sofrimento. Pessoas que ao longo da vida cresceram e amadureceram foram pessoas que foram se libertando do seu sofrimento. Vejam exemplos de inúmeras pessoas que nós conhecemos nos nossos relacionamentos. Aquele exemplo da pessoa serena, tranquila, da pessoa que levou uma trajetória de vida, de luta, de esforço, e que muitas vezes chegam no momento da sua vida em paz realmente. Eles ainda têm problemas, têm lutas, mas o seu mundo íntimo é tranquilo. São pessoas que deitam, que dormem tranquilamente, que não se desesperam diante das circunstâncias. É porque cresceram, é porque amadureceram interiormente. São pessoas que estão aproveitando a experiência. E todos nós podemos vivenciar isso. Todos nós podemos ter êxito na nossa existência de acordo com a nossa postura perante a vida. E vamos conquistando um estado interior de segurança, de firmeza, em que os problemas já nem são mais tão assustadores. Os problemas já não são mais tão impossíveis de serem superados. Eles passam a ser mais administráveis. E há pessoas que até nos perguntam: mas como que você consegue administrar tudo isso? E a gente pode responder no futuro naturalmente assim: olha, hoje eu aprendi a lidar com isso, já não me afeta mais. Então, é dessa segurança que nós vamos adquirir na medida que vamos lutando e nos esforçando, que nós vamos amadurecendo espiritualmente. Que não é só o amadurecer dos anos aqui, mas é da nossa evolução espiritual. Agora, é muito lamentável quando a gente chega numa idade avançada e a gente ainda é uma pessoa medrosa, uma pessoa sem fé, sem esperança, uma pessoa amarga. Quando nós revelamos esses traços, é porque nós não digerimos bem as experiências que nós fomos adquirindo ao longo da vida. Nós só sofremos, não aprendemos com o sofrimento. Por isso que, para aqueles que ainda são jovens, cabe sempre a reflexão. Veja se você não está, ao longo da vida, passando por lutas, por dificuldades, e só se amargurando gradualmente, se tornando uma pessoa muitas vezes pessimista, ranzinza, implicante, intolerante, à medida que vai envelhecendo. Porque nós também temos, infelizmente, inúmeros exemplos assim, de pessoas que, ao invés de ganharem com os anos mais sabedoria, mais serenidade, mais segurança, elas ganham o oposto disso. Então nós podemos nos avaliar também se nós estamos aproveitando a experiência por essa verificação. À medida que eu vivencio, que eu luto, eu me amarguro, eu me sinto melhor na vida. Eu vou me tornando mais intransigente ou uma pessoa mais tranquila, mais flexível? Eu vou me tornando mais exigente ou uma pessoa mais condescendente? Nós temos que refletir sobre isso, porque vai ser muito doloroso terminar uma existência e chegar do lado de lá nos dizerem assim: você sofreu, teve o seu valor, mas você não aprendeu tudo o que poderia com a experiência. Então, é isso que devemos observar. Se a vida não está nos tornando pessoas amargas, ressequidas, pessoas intransigentes, intratáveis, porque quando isso está acontecendo, é porque não estamos aproveitando a vida para crescer interiormente. Há pessoas que passam por muito sofrimento, e elas se tornam pessoas melhores na vivência com os outros. Com certeza elas se libertaram daquelas provas. Agora, aquele que passa pelo sofrimento e só tem palavras negativas para se referir à sua vida, é alguém que ainda não aprendeu com a dor, não se libertou dos seus sofrimentos, e não é que ele está condenado a sofrer de novo, é porque ele não aprendeu o que ele precisava com aquela experiência. Por isso que devemos refletir muito sobre isso. Uma outra ideia também, então, olha, de lembrarmos, para que nunca caiamos na vaidade, é de que as provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade. Por passarmos por lutas, por provações, é porque ainda somos espíritos necessitados de aprendizado. Porque muitas vezes nós nos iludimos conosco. Nós às vezes pensamos que nós já somos pessoas muito boas, muito bacanas, e que nós só estamos aqui sofrendo para ajudar alguém que está aqui junto com a gente. Tem gente que até fala isso: eu só estou passando por tudo isso porque eu vim para ajudar fulano, para ele se erguer, para se levantar. E isso é uma ilusão. Poucos espíritos passam por sofrimentos apenas para ajudar o próximo. São esses grandes expoentes do amor, da fraternidade, da caridade, essas pessoas que transformam a sua vida em doação plena ao próximo. A maioria de nós somos espíritos que estamos sim para ajudar muitos, mas se estamos experimentando a dor e o sofrimento, é porque também temos que aprender com esse sofrimento e essa dor. Também estamos nessa experiência. Por isso que ninguém se iluda quanto à sua condição espiritual. E uma ideia importante é que tanto mais recompensado será, se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a sua luta. Quando nós experimentamos grandes desafios da vida, grandes provações, se a gente sai vitorioso, o nosso crescimento é ainda maior. Por isso que no momento da dor maior, do sofrimento mais afligente, pensemos: eu me conservarei em paz, eu lutarei para preservar a minha paz, eu me esforçarei para não ferir ninguém com a minha dor. Porque quando a gente tem essa força moral e atravessa essas provas, sem se tornar uma pessoa difícil para os outros, nós estaremos realmente crescendo muito. Nós estaremos realmente nos tornando criaturas mais elevadas. Por isso que quando vem fases muito tranquilas da vida, nós temos que trabalhar muito mais para adquirir mais méritos, para nos tornarmos criaturas mais merecedoras da intercessão, da intervenção da espiritualidade maior em nossa vida. Porque passar por grandes lutas requer do espírito o quê? Um grande preparo interior. Por isso que nós não podemos pensar que quando a vida nos favorece, é apenas para a gente curtir a vida, é apenas para nos aprimorar, é apenas para aproveitarmos a vida. Quando a vida é favorável para nós, nós percebemos que está tudo bem na família, está tudo bem no emprego, a nossa vida está tranquila, trabalhemos pelo bem. Criemos condições favoráveis, porque provas, lutas, expiações nos visitarão a todos no futuro. Todos passaremos por essas dificuldades, que são grandes desafios para o espírito e o faz crescer. Nós sempre temos que estar pensando que no amanhã poderá vir algo mais desafiador. Isso não é ter uma visão pessimista da vida, é ter uma visão previdente. Porque nós sabemos que a condição humana, a vida em sociedade, ela é muito frágil e ela pode mudar. A história da civilização tem centenas de milhares de exemplos disso. De sociedades que pareciam muito estáveis, muito tranquilas, e reviravoltas, transformações políticas, econômicas, sociais, catástrofes ambientais, vêm e modificam todo aquele panorama. Então, quando a vida é favorável a nós, nós temos que trabalhar no bem. Nós temos que nos esforçar para aprendermos mais, para nos instruirmos mais em todos os aspectos da vida. Se hoje a vida nos sorri, trabalhemos pelo nosso aprimoramento, não só para acumular momentos de lazer, não só para acumularmos momentos de satisfação, não só para curtirmos a vida. Tudo isso é natural, tudo isso é lícito usufruirmos, mas não podemos pensar que a vida é apenas disso. Temos que também reservar um tempo de qualidade da nossa vida para as obras do bem. Trabalharmos por aquele que sofre mais, nos doarmos mais, iluminarmos o nosso mundo interior com o conhecimento superior. Por isso que todos nós somos chamados ao conhecimento espiritual, a buscarmos ler, refletir, participar dos cursos da casa, participar das atividades assistenciais, nos engajarmos, porque é isso que nos fortalece, é isso que nos dá força no futuro para atravessar os grandes desafios e as grandes lutas. E isso nos faz pensar. Então, quer dizer que em algum momento da minha vida virá grande dificuldade, virá provas desafiadoras, isso é um fato. Todos nós experimentaremos grandes lutas ainda, mas nós não podemos viver aflitos por elas. Não podemos viver pessimistas, não podemos viver desanimados e temerosos, achando que no futuro virá a grande dificuldade. Porque o nosso temor hoje não vai mudar a realidade do futuro, mas a nossa disposição no bem, o nosso trabalho irá mudar a nossa condição no futuro. Então, toda essa energia do medo, da preocupação, centrarmos hoje nas realizações do bem, porque é isso que vai nos dar a força para irmos adiante. E nós podemos considerar também que as pessoas que têm revolta, que ficam muito indignadas no momento do seu sofrimento, elas estão passando realmente por momentos de expiações. São situações que o indivíduo é compelido a vivenciar. Ele é obrigado a experimentar essas situações a contragosto. E é por isso que muitos se revoltam e muitos atravessam, então, momentos de revolta contra Deus, de indignação pelas suas provas. Mas nós somos compreendidos, vamos dizer assim, como compreendemos a indignação de uma criança. Também a espiritualidade nos entende nesses momentos. O que temos que fazer é procurarmos nunca transferirmos para os outros as responsabilidades. É não permitirmos que esse sentimento tome conta da nossa vida, porque nós temos uma tendência a gerar o sofrimento quando nós nos entregamos à revolta, quando passamos por momentos de expiações e nós recusamos e rejeitamos, por orgulho ferido, esses momentos de dor que nos chamam com mais atenção à necessidade da nossa renovação interior. Não podemos nos entregar jamais a esse sentimento de revolta a ponto de nos indignarmos tanto e justificarmos perante a nossa consciência a nossa agressão, a nossa violência ao próximo, porque aí estaremos gerando mais sofrimento e mais dificuldades. E podemos então falar sobre essa questão do temor, das possíveis expiações que possam chegar no futuro. Nós temos uma situação então que sabemos que todos nós seremos como o ferro precisa ir ao fogo para que seja transformado. Nós sabemos que teremos que em algum momento enfrentar grandes lutas. E como lidar com isso? Como a gente trabalhar no presente para isso? É como eu falei anteriormente. É a gente, enquanto estamos aqui em condições favoráveis, trabalharmos pelo bem incansavelmente, iluminar o nosso mundo íntimo, crescermos interiormente. Agora, nos cabe lembrar de uma frase de Jesus importante, né? Enquanto ele disse para que não nos inquietássemos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. O problema que vai chegar no futuro, ele trará soluções junto. Nós temos que nos centrar nos problemas do hoje, do nosso presente. Não devemos viver temerosos imaginando, ah, no futuro vou experimentar tal prova, vou vivenciar tal situação, vou passar pelo sofrimento. Eu tenho que pensar no meu presente, trabalhar pela minha realização espiritual hoje, porque o amanhã trará as provas, as expiações, mas também trará a solução. A cada momento da nossa vida, observem, nós vivenciamos problemas, mas nós temos soluções para eles. É que muitas vezes a nossa inteligência é desafiada a encontrar essas soluções na vida. Só que a perturbação interior, o estado de tensão, a preocupação, ela acaba gerando na gente um desequilíbrio que nos tira a visão do conjunto, nos tira a percepção das soluções que a vida nos apresenta. Por isso que Jesus disse, a cada dia basta o seu mal. Nós temos que nos preocupar com o dia de hoje. Estamos fazendo o bem que podemos? Estamos trabalhando em nós mesmos o quanto podemos? Estamos nos renovando o quanto podemos no hoje? Porque as provas virão no futuro, estaremos preparados para elas lá? Essa preparação se faz hoje. Por isso que devemos pensar em nossa vida no presente e mudá-la desde já. Nós não mudamos radicalmente, mas nós temos que ter no começo dessa mudança o desejo, a vontade, o querer. E Deus, Jesus, nos deu o entendimento disso, nos trouxe claramente que tudo que nós quisermos, nós podemos conquistar. Tudo aquilo que nós desejamos e que aquilo tem a ver com a nossa realidade espiritual, com o nosso crescimento interior, tudo isso nos é dado. Jesus nos ensinou isso quando ele falou, batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. O que Jesus disse que nós conseguimos na oração pedindo são as coisas do Espírito. Então, se nós pedirmos a Deus reflexão, capacidade de pensar sobre nós mesmos, o que precisamos mudar em nós, nós desencadeamos esse processo de transformação. Nós provocamos uma mudança interior. Observe, desejem realmente o crescimento interior. Em suas preces, em suas meditações, desejem ardentemente evolução espiritual e não os bens materiais. E a gente percebe que todas essas coisas passam na nossa vida a ter algum sentido maior. E nós nos sentimos diferentes durante a vida. Só que se nos falta fé e confiança nesse mecanismo, o que, que nós experimentamos? Se nos falta essa confiança, a gente fica aqui fraco. A gente fica como que impedido de realizar isso dentro de nós. E é por isso que há pessoas que não conseguem, muitas vezes, experimentar em profundidade essa transformação. Não conseguem ter força para realizar isso ao longo da vida, porque deixa fraquejar a sua fé. Porque deixa a sua fé se tornar ali fraca, sem capacidade de se motivar, de produzir mudanças. Por isso que se desejarmos realmente superar as nossas lutas, nos transformando, nós conseguiremos. Só que temos que ter essa confiança de que carregamos esse potencial dentro de nós. O que mais Jesus insistiu junto com os discípulos é para que eles desenvolvessem autoconfiança. Confiança nesse poder que nós temos de transformar a nossa vida, a nossa realidade interior e de crescermos espiritualmente. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê uma semana plena de paz, de harmonia, mas não a paz do mundo, a paz dele que nasce do nosso interior. A paz que é vinda do mundo espiritual e que é essa fortaleza interior que a gente desenvolve. E crendo e realmente confiando, nós conseguiremos ter isso. Muito obrigado, fiquem com Deus.